da carteirada, né, acadêmica. Na minha dissertação, através de dados. Esse é o Só Mais Um Episódio, o podcast do Sistema Verdes Mares que fala sobre séries. Dessa vez estamos aqui para falar sobre a representação do nerd na TV. Vamos falar de The Big Bang Theory, a Silicon Valley. O quanto a TV ajuda na disseminação do orgulho nerd, o quanto os estereótipos atrapalham. E aqui comigo tá PH Santos, como sempre. Aliás, PH... Eu vim só pro Silicon Valley. Eu te coloquei como a representação do combo completo do nerd, porque você, ó, é da TI, entende de cinema, curte quadrinho, joga videogame. E RPG. E RPG. Aí. Isso é bom ou ruim, assim? Só pra eu saber logo. É bom, é bom. É bom? É bom. Eu posso ficar feliz com isso? Pode. Tá. E hoje a gente tem um convidado super especial. É muito especial. Que olha... Não pode nem entrar com água na redação e dessa vez a gente entrou. E eu nunca imaginei que no 8º episódio a gente já ia trazer referências bibliográficas, a gente ia trazer academia pra discutir dentro do podcast. Nunca pensei que depois de sair da história eu ia citar Bourdieu e Foucault. Jamais. Soraya Madeira, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Invejosos dirão que essa pauta foi comprada por mim mesmo. É, branded content. Não foi. A Soraya Madeira, pra quem já reconheceu o sobrenome, sim, ela é irmã de Vanessa Madeira, isso que já participou muito, do Só Mais Um Episódio. Começando o episódio com quebra de expectativa. Pois é. Mas é legal, a Vanessa é isso, né? A caixinha de surpresa aqui do podcast, né? Soraya, como você é a convidada especial, eu queria primeiro que você dissesse pro ouvinte por que que a gente te chamou para discutir esse tema. Vocês me chamaram para discutir esse tema porque, muito por acaso, eu fiz uma dissertação especificamente sobre isso. Mentira, você já estava pensando nesse podcast desde então. Foi todo um plano. Vocês me desmascararam agora. Em 2016, eu defendi a minha dissertação do mestrado. Elaborei durante o curso de mestrado em comunicação da UFC. E essa dissertação foi sobre a representação do nerd em Big Bang Theory. Só que não foi só sobre uma análise minha em relação à série. Foi também uma análise do que o público achava em relação a essa série. Então eu tentei pegar os dois lados para tentar ver se eles convergiam ou ver se eles divergiam. O ser nerd, ele virou um sinônimo de algo legal, né? E na tua dissertação é isso que tu já joga como pergunta logo no título de cara. Esse título, eu pensei, porque em Big Bang Theory tem um episódio, aí eu não vou lembrar a temporada, em que o Howard pega e fala que smart is the new sexy. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E aí, durante as minhas, né, discussões com o orientador, com os amigos... Aí veio, será que hoje o nerd que é o novo sexy, não só o smart? Só que isso continua na forma de uma pergunta, porque ao longo da dissertação eu fui vendo que o nerd é positivo em algumas situações, mas ele ainda continua sendo muito negativo em outras, a palavra, né? Em outras situações. Apesar de toda a construção que foi feita, assim, em relação a... Porque a tua dissertação é de 2016, né? 2016. E 2016, ó, Big Bang, ele estreia em 2007. Aliás, uma curiosidade que eu fiquei surpreso. Big Bang estreia antes do primeiro Homem de Ferro. Eu jurava que o fenômeno Vingadores teria sido o que alavancou tudo em relação ao ser nerd. Eu lembro de Big Bang com outra série também, a Chuck também, que de certa forma tem um pouquinho de estereótipo ali. Pelo menos inicia com, né? Tinha que tinha uma premissa que era um agente detetive nerd. É, né? Que vai virando descolado e tal, e não sei o quê. E uma coisa que eu acho muito legal aqui na tua pesquisa, porque tu quebra um conceito meu, tu faz eu repensar uma parada que pra mim eu tava utilizando da maneira muito correta, que é o estereótipo nerd. Eu acho tão difícil descrever o nerd, e essa é uma das perguntas que me fazem muito quando vai pra evento assim, o que pra... pegar pra você, o que é ser nerd? Poxa, eu já dei 80 respostas. Então, como eu já dei 80 respostas, eu não consigo mais enxergar um estereótipo nerd. Isso não quer dizer que a cultura pop não tenha. Uhum. Mas eu não consigo mais. Pra mim, hoje, se você pega, por exemplo, as séries da DC, que sempre tem o geek, né? Que é o nerd. É o nerd da TI, digamos assim. Pra mim, ele é o cara da TI, sendo representado. Ele não é a figura do nerd que passa pela minha cabeça. Porque antes, como você estava falando, era algo, entre aspas, aí, ruim. Era algo que denotava defeitos da pessoa. o antissocial, o que estudava demais e por isso era antissocial. Quando ela fala aqui no texto que, assim, para ser estereótipo, as bases têm que ser fundamentais. Comuns em vários lugares. Exato. E eu fiquei assim, pô, então, dentro da minha cabeça, eu não tenho mais um estereótipo de nerd, porque eu dei 10 respostas diferentes sobre o que é ser nerd. Mas isso também pode ser, PH, porque você já naturalizou muito o conceito, já tá muito dentro do seu dia a dia. É, eu vejo no bastidor, né, também. Isso, então pode ser que você já não consiga mais ver tanto esse estereótipo, porque você, desculpa, tá dentro dele. Vivendo o que é ser nerd, porque na minha pesquisa, por exemplo, que tu colocou na introdução, eu jogo videogame, eu leio quadrinho, tu gabaritou o que eu tinha colocado, aqueles, sabe? Aqueles negócios que tem no Instagram, né? É, aquelas bolinhas, os vasinhos do nerd. Tu gabaritou. Então, talvez eu não consiga perceber mais por conta disso. E essa foi uma preocupação minha quando eu desenvolvi a pesquisa, porque esse também é o meu olhar. Eu trabalho com nerd desde a época da minha graduação. E aí, na minha monografia da graduação, o tema era camisetas nerds. Sim. Que na época eu tinha dois amigos que tinham uma marca de camisetas aqui em Fortaleza e eu queria entender por que que as pessoas compravam aquelas camisetas. São o que muito é bonitas, que elas... ambos, né? Belíssimas. E Caio eu queria. E o Adam, Caio e o Adam, exatamente. A gente trabalhou junto por um tempo. E eu gostava muito das camisetas e eu queria entender por que que as pessoas compravam. Porque, assim, pra mim é muito fácil, digamos, eu olhar pras camisetas e eu analisar do meu ponto de vista. Mas eu não sou detentora da verdade, então eu queria entender das pessoas, okay? Por que elas compravam. Então, na época, já trabalhava com isso. Aí, anos depois, retomei essa pesquisa no mestrado, agora com a série. E eu fui tentar me aprofundar nisso, do que é ser nerd hoje. Por que que a gente associa o nerd com a TI? Por que que a gente associa com essas outras coisas? Será que o nerd nasceu assim? Ou será que a gente que colocou todos esses elementos dentro dessa figura? Será que a gente fica aí numa tendência de todo tempo tá puxando para esse cenário até antiquado, se a gente pensar bem? Porque evoluiu, de certa forma evoluiu. E aí eu tenho uma pergunta para os dois. A gente falou um pouco de bastidores e o nerd... em si, ele se vê dentro da bolha, né? Então, quem se vê dentro da bolha, a refração, a reflexão ali dentro da bolha é diferente, né? Me corre se eu estiver errado. Os roteiristas, assim, é muito difícil um roteirista não ser um nerd, assim. Um roteirista ainda mais de... Eu já conheci alguns roteiristas. Eles são os mais antissociais ali de uma produção cinematográfica. Eles são os que mais têm aquele estigma de ficar sozinho, escrevendo e por aí vai. Eles são os que mais têm referências, mais do que fotógrafo, mais do que diretor de arte. Por que que esses caras ainda conseguem se ater a um conceito antigo ou a continuar formulando esse estereótipo nerd, mesmo eu, provavelmente, né, achando que eles são grandes nerds? É mais fácil escrever o estereótipo do que o quebrar o estereótipo? Eu fico me questionando se o público pede. É, eu pensei muito nisso, assim. Então... Porque, vou puxar de novo o Big Bang... Até a Soraya fala na dissertação dela que muitos personagens do Big Bang, eles têm uma camada... A camada deles, por exemplo, é muito diferente do Bill Murray que você cita lá em Saturday Night Live. Gente, vocês leram mesmo no passado. Lemos. É muito boa a leitura, né? É sensacional, porque não. Eu fico lendo e digo, poxa, é eu queria tanto ter escrito isso. E olha que eu tava lendo ontem, eu tava super cansado, mas foi... super fluida a leitura, enfim, é ótimo. Obrigada, gente. Enfim, como você fala na sua dissertação, os personagens, ao mesmo tempo, eles mostram mais camadas, mas eles não deixam de ter os estereótipos. O Sheldon Cooper é cheio de estereótipos. Pois é, parece um ventríloco. Parece que, assim, o boneco ele vai saindo e o ventríloco puxa ali a cordinha. Tum, não, volte. Saindo de pessoas, como eu tava dizendo, que... aparentemente são muito parecidas conosco aqui, com você que escreveu, comigo que tô vendo o nerd de trás da palavra, com o Alan, que é Maria, o Alan também é outro nerd da peste, né? É porque é complicado, gente, porque assim, existem esses fatores comerciais por trás, né, da produção de uma grande série, e que o estereótipo, muitas vezes, ele tem uma função ali dentro, que é... como é que eu passo de uma maneira rápida, ainda mais em séries como sitcoms, que não são séries que dão tempo de você se aprofundar no personagem, como é que eu passo de uma maneira rápida uma base da personalidade daquele personagem. O estereótipo, óbvio, que ele reduz, ele muitas vezes é negativo, é pejorativo, mas se a gente for pensar no conceito geral, ele serve para isso, para você transmitir muito rápido um background daquela pessoa. Se fosse um executivo, entrasse um cara de terno e gravado com uma maleta, você automaticamente já sabe você o que, já que ele tá fazendo caixinha, ali. Né? Isso. E em relação ao... Como é que um nerd produz um outro nerd tão estereotipado, isso é uma coisa que eu também falo na dissertação, é porque existem tipos e tipos de nerd. Então, muitas vezes, você, pelos outros, pode ser classificado como um tipo de nerd, mesmo que você não se enxergue, uhum. Mas você vê aquele cara ali e você fala, eita, aquele cara ali é sem condições, porque ele é muito nerd. E como o nerd também pressupõe relações de poder... De o nerd ser, em determinados momentos, alguém diminuído, mas em outros momentos ele ser alguém engrandecido e detentor de poder... Confundindo muitas vezes com o pedante, inclusive, né? Exatamente. Então, ele pensa, quando ele tá na situação de poder, ele pensa, quem tá abaixo de mim? Porque, afinal de contas, relações de poder exigem, né, acabam exigindo também relações para manutenção desse poder. Uhum. Então, o nerd, quando ele chega ao poder, ele vira meio que Daenerys Targaryen e ele dá um jeito de manter aquilo ali. Então, existem essas diferenças de tipos. Bela referência. Assim como existem vários tipos de tiranos, por incrível que pareça, a Daenerys nos mostrou um outro tipo de tirano, né? Outro tipo de tirania. Legal. Mas vocês acham... Vocês acham, então, que há um vocês concordam que há uma evolução na representação, sim, do nerd, mas vocês acham que ela está ainda longe daquilo que deveria ser? É, sim, isso? Sim, também. Eu vou tomar a palavra da Soraya, porque, assim, tu falou do Silicon Valley, que pra mim é uma das minhas séries favoritas. Uhum. Não sei se a Soraya assiste. Eu não assisti, gente. É, eu muito não terminei nem Big Bang Theory. É muito legal. Fiquei tão cansada da monografia. Tu vai querer... Não aguenta mais nerds, né? Não, perdi o tempo. Aí nunca mais... Escuta o que eu tô falando. Tu vai querer adicionar um capítulo a mais. Com certeza. Vai querer publicar um livro agora. Não, então, gente, ou então tem o doutorado ainda. Porque o Silicon Valley, assim, ele desconstrói algumas coisas, porém... Ele mantém ali um arcabouço muito firme dessa nerditude, vou chamar assim. São as várias facetas do nerd, todos ligados à tecnologia e alguns ligados também a quadrinhos, a ocultismo, né? Tem um lá que é nerd de, sei lá, estuda tanto que fica negócio de ocultismo. Sabe? E existe isso, eu sei, essas pessoas existem no meu meio e tal. E nesse meio tem um cara que tinha tudo pra ser nerd diante do background dele tudo, mas é um maconheiro de marca maior, sabe? Ele é o Seth Rogen. Pegaram o Seth Rogen e colocaram dentro dessa série. E o Seth Rogen, quando você olha e as produções dele, você diz, puta nerd, bicho. Talvez pela estética, pelos assuntos que ele me vende, pelos assuntos que ele me inicia a vender, pela forma como ele trata relacionamento, muitas vezes é como o Estopim do Nerd trata relacionamento. Ele tem uma obra meio que sempre começa nerd. E aí, pra finalizar, o Silicon Valley, ele entrega todos os estereótipos e coloca estereótipos caóticos no meio disso tudo. E pra mim isso é fascinante, porque é a única vez que eu vejo realmente uma desconstrução do estereótipo. Poxa, agora eu fiquei querendo assistir. É porque o que é a leitura, né? Quando tu fala assim, o Seth Rogen, eu não tenho essa leitura dele, do cara nerd. Eu tenho a leitura do cara loser. Aí é um outro estereótipo. Talvez a gente esteja fazendo uma terapia agora. E eu preciso um pouco mais de autoconhecimento. Aí é um estereótipo que normalmente vem associado ao nerd, mas nem sempre ele tá ali junto. Faz sentido. Faz sentido. Acho que eu ainda tô com o Seth Rogen do vídeo de 40 anos ali. Vocês acham que a quem agrada essa representação, por exemplo, vocês acham que o público hoje de Big Bang, ele é, e Silicon Valley também, ele é composto em sua maioria por nerds ou não? Deixa eu fazer a mesma pergunta, só que um pouco mais provocativa. Por que é que tu cansou do The Big Bang? Eu cansei por dois motivos. Primeiro, porque eu tive que assistir todos os episódios muitas vezes, porque era o meu objeto. Então, eu cansei porque eu simplesmente não aguentava mais a repetição da... Fórmula, né? De assistir, sabe? De ter que assistir várias vezes. Pra mim só melhorou quando eu achei um blog bendito que tinha todos os episódios transcritos. E aí eu não precisava mais assistir, eu podia só procurar no Ctrl F do amor. A maneira oculta de acompanhar uma série, lendo o roteiro da série. E depois eu parei de assistir, né, depois que a canseira da dissertação passou e eu poderia ter voltado, eu não assisti porque eu simplesmente perdi o interesse nos personagens. E eu não acredito que isso era necessariamente porque eles eram nerds, mas é porque a história não andava mais, sabe? Eles tentaram colocar outras coisas, aí os personagens começaram a evoluir, a casar, a ter filho, e pra mim foi quando a série parou de prestar. Eu gostava mais, e aí aquele momento, né, absurdo, eu gostava mais do estereótipo do começo, que eles faziam piadas com elétron, com não sei o que, que eu achava meio bizarro, alguns eu nem entendia, e na dissertação eu fui ver que tinha um time de cientistas ajudando nas piadas. Eu acho que no caso de Big Bang também, aqueles dilemas e dificuldades de um nerd, eles se perderam, né? Depois você... Eles viram pessoas normais. Mas será que não é essa tendência? Não é que vida? O nerd não seja normal. Tá? Normal mesmo, eu assumo. Mas será que não é a tendência da vida, assim? Porque, assim, hoje, antes de gravar esse podcast, que é um negócio super nerd também, inclusive tem um episódio do Big Bang sobre podcast, né? É, antes de pagar, de gravar podcast, eu tava pagando conta de luz, entendeu? Sair daqui e pagar boleto. É, isso não é cor de nerd, né? Mas será que não é essa a tendência? E sim, a vida fica mais chata. Mas nerd, aí é que tá, PH. Eu acho que existem séries e séries. Tem aquelas séries que retratam a vida e que você começa a série já entendendo que ela vai ser... que você vai conseguir se identificar muito mais fácil porque ela é ali, aquela vida real. Uhum. E tem aquelas séries que não. E Big Bang não começou assim. Não começou com essa série que, vou aqui retratar o dia a dia da vida do nerd. Ela era uma série aquele, de comédia, era um sitcom. Aquele estilo aquário. Ela pois é. Então, essa mudança, por mais que eu concorde com você no sentido da vida... Né? Tipo, a vida é assim mesmo, uhum. A gente vai ficar dia após dia pagando boleto e tendo que ficar preso no trânsito. Mas eu acho que a série, pelo menos essa série, não era o propósito dela. Entendi. E aí, em relação à questão do... Será que os nerds gostam de se ver naquela série? Eu acho que tu respondeu já. Na minha dissertação, foram vários aquele momento que a gente... Coloca a carteira, dá a carteirada, né, acadêmica. Na minha dissertação, através de dados cientificamente coletados... Num grupo demonstrativo de 600 pessoas, só pra saber como pessoas. A gente leu mesmo. Gente, foi muito surpreendente pra mim, inclusive, assim, porque quando eu fui colocar o questionário pra rodar, eu achava que eu não ia ter nem 100 respostas. E aí, em 24 horas, eu tinha 200. Meu orientador ficou maluco, aí ele deixa aí. Vai recebendo resposta. Nossa. E quando fechou em 600, a gente encerrou. Orientador que é outro nerd, né? Que é o Ricardo Jorge. Que é o Ricardo Jorge, meu queridíssimo orientador. Que ele é muito nerd, acho que ele vai dizer que não é se ele ouvir esse podcast, mas ele também não vai ouvir, porque ele é um nerd retrô. Então ele não vai ouvir. A gente manda uma fita cassete. Vamos mandar. Pronto, vamos transformar esse podcast em quadrinho, que aí ele vai ler. Ah, tá. A gente, inclusive, tem um jornalista que faz isso aqui, a gente pode procurar. Pronto, quando a gente foi, né, analisar esses dados, o que é que a gente viu? Que as pessoas que se colocavam, se classificavam como nerds, elas não se sentiam representadas na série de forma alguma, apesar de que elas entendiam que sim, aquele era o estereótipo. Mas vocês acham que ainda precisamos ter séries sobre nerds? Vou acrescentar uma questão que também puxei da tua dissertação. Uhum. Citou vários nerds que não, o ser nerd não era o fim, né? Sim. Que, por exemplo, ela fala do Ross... Que é um nerd. Ross Geller. O próprio Ted, o Ted de How I Met Your Mother. Inclusive, eu gosto mais do Ted nos momentos que ele é muito nerd, que ele fica pirando com arquitetura, com Star Wars. Pra mim, são os melhores momentos dele. Então, são nerds que são representados em séries que não são sobre nerds. Uhum. E aí, é isso que eu ia perguntar a vocês. Se ainda precisamos de séries sobre nerds como Big Bang pretendeu ser. Eu acho que sim, mas não com o Big Bang, porque afinal de contas, que Big Bang vou já fazer serviu... Que eu aplaudi aqui. Vocês não viram, mas eu aplaudi, então. Porque afinal de contas, Big Bang já serviu pra mostrar o conceito de nerd, homem, branco, hétero e obrigada, próximo, sabe? Cadê as mulheres nerds que são tão cobertas de hate na internet por esses mesmos homens nerds, brancos, machistas, etc. Inclusive, que estão representados na série. Exatamente, que estão representados na série. Gente, o começo de Big Bang Theory, as primeiras temporadas, é um negócio bizarro, que me dá um desconforto muito grande de assistir, sabe? É. Então, e cadê as mulheres? E nem Silicon Valley traz isso, né? Cadê também as mulheres? Silicon Valley traz. Com quem? Mas só que é muito apassando, muito apassando. Tem a hacker que aparece, que é melhor do que todos, que fica na surdina e tal. Só que nunca é pano de frente, nunca é. Então, cadê essa menina protagonista? É. Cadê o nerd negro? E as dificuldades que esse nerd passa. Ou então, mais ainda, da mulher nerd negra. Uhum. Tem outros estereótipos. Ela tá no cinema, né? Associados. Ela tá no cinema. Que é a Shuri, né? Mas ainda não tem uma série dela. Exato. E assim, temos que esperar para ver como vai ser o desenvolvimento da Shuri, né? Porque já foi dito que ela atualmente é a personagem mais inteligente do universo Marvel. Então, tem que mas entregar, como é que isso vai ser trabalhado? Exato. Próxima fase, estamos de olho. Então, cadê esses outros tipos de nerd? Porque realmente, eu até coloquei na dissertação que o estereótipo é em cima do homem branco nerd. Sabe, cadê todo o resto? Você vai para eventos nerds e você vê que não são só essas pessoas que estão lá. Então, cadê essas outras pessoas? E eu preciso também, aí, né, a minha necessidade como espectadora, eu preciso ver essas outras pessoas sendo representadas da maneira correta. Por exemplo, em The Big Bang Theory, a gente tem personagens femininas nerds, que são a Amy e a Bernadette, mas elas também são o estereótipo feminino da mulher nerd. É, e elas vieram servir ao personagem, entre aspas, protagonista, né? Elas servem elas apenas pro desenvolvimento si. dos homens aos quais elas estão relacionadas. Inclusive, a mulher que é inserida como protagonista desde o começo, ela não é nerd, muito pelo contrário. Ela é alvo de ofensa, tanto por ela não ser nerd, por ela ter outro estereótipo, que é, sei lá, vou chamar do estereótipo da patricinha, né, ser loura e tudo mais. E todas as piadas envolvendo isso também. Que eles tentaram perder com o tempo, mas é engraçado como há uma tendência de sempre voltar para aquele início. Sitcoms fazem isso, uhum, né? Talvez por isso, para não perder aquele fio da meada ali do personagem. Mas é chato, eu concordo contigo, é chato. E eu também concordo que a gente não precisa de outro The Big Bang Theory. Eu também, eu acho que a gente não precisa de outro grupo de nerds fazendo nerdices. Eu acho que a gente precisa de nerds inseridos em contextos comuns, em contextos de guerra, em contexto de drama, em contexto de romance e por aí vai. Eu acho que aí passa muito pela questão, o que é que a gente chama de nerd, sabe? É. E aí eu posso voltar até para começar a nossa conversa, que tu tava falando, PH, de poxa, eu sou tudo isso, mas eu não vejo isso. Uhum. E aí eu acho que é muito essa questão, sabe? De tipo, às vezes a gente fala de trazer o nerd, mas a gente pensa ainda nesse estereótipo do cara meio esquisito, a gente pensa no estereótipo muito The IT Crowd. Sabe, aquela figura esquisita, aquele cara. Até na dissertação eu faço todo um apanhado em várias frentes, assim, a parte física, a parte comportamental, psicológica, tudo. A psicológica é sensacional. Inclusive da origem do nome nerd, que eu não sabia. As várias origens, é, né? Ele, o nome tem. Ele a aparece. Primeira, várias... atrelada ao culto ao corpo, é assustador. É foi uma descoberta bem interessante, assim, dessa questão, porque a gente pensa no nerd também como algo da modernidade. Uhum. E não. Que até o que eu trago na dissertação, que se a gente olhar, por exemplo, para Orgulho e Preconceito de Jane Austen, uhum, a irmã dela, a Mary, ela pode ser considerada, sim, uma nerd. Sim. O Dr. Victor Frankenstein também. Sim. Então, os quadrinhos, então, na década de 20, 30, estavam... É. Nossa! Então, assim, o que que a gente pensa desse nerd hoje? E o fato de a gente falar isso, de... Poxa, como é que eu quero esse nerd? Eu acho que vai muito no sentido de a gente ainda ver o nerd como essa figura estranha. Uhum. E não naturalizada, e não... Misturada. Entre a gente, misturada. Não. E quando a gente... E é engraçado porque, por exemplo, Tony Stark, ninguém para pra pensar nele como nerd. E ele é um mega nerd, ele talvez era o maior nerd do universo Marvel até agora, né? Que aí vai começar uma nova fase e tal. E ninguém via isso. Por uhum. quê? Porque o cara era extremamente descolado. Bem-sucedido. Bem-sucedido, rico, tinha minas caindo aos pés dele, e também no outro contexto, né? Não, não vou falar muito sobre isso, porque senão... Né, o Robert Downey Jr. faz isso duas vezes, tanto como Tony Stark, mas também como Sherlock Holmes. Sim. A releitura do Guy Ritchie, né? Sherlock Holmes é historicamente um puta do nerd. E aí na releitura, que inclusive na TV também pode ser a mesma coisa. Uhum. O Sherlock, ele é tão descolado que a gente pensa que o nerd real é o Watson. Isso, a gente não enxerga ele como o real nerd daquela situação. Mas, Soraya, tu traz na dissertação dos super-heróis que na vida real... Uhum. Os disfarces são de nerds fracassados, né? Uhum. Clark Kent. Clark e aí, eu acho interessante que o quanto isso ele contribui... Eu vou me passar de nerd, eu não vou mudar nem o meu rosto. Eu vou me passar de nerd que ninguém vai pensar exato, que sou eu. Exato. E o quanto isso contribui para aquela imagem do nerd oprimido, do nerd, né? Exatamente, que eu acho bem, bem interessante assim, esse exemplo do Clark Kent. E depois a minha dissertação trouxe um dado curiosíssimo que está bem relacionado a isso. Porque qual é o raciocínio ali por trás, né? Eu sou o ser mais poderoso desse planeta. Destruir esse planeta. Então eu vou criar um alter ego que vai me colocar no extremo oposto. E aí ele cria aquela figura de nerd com óculos que a gente sabe que, né, as pessoas de Metrópolis... Claramente, eles têm um eram problema. Todas eles precisam usar óculos, né? Exatamente. Então, aí você tem essa situação. Aí na minha dissertação, eu peguei e perguntei para as pessoas se ela... Isso foi no final do questionário, porque eu não queria que essa pergunta influenciasse todo o questionário. Aí no final eu perguntei se a pessoa se considerava nerd e se ela era considerada nerd pelas outras pessoas. O óculos foi algo que me chamou muita atenção. Porque teve gente que disse, ah, eu não sou nerd porque eu não uso óculos. E as pessoas te acham nerd? Sim, porque eu gosto de quadrinho, eu gosto de ver seriado e porque eu uso óculos. Gente, apareceu muito e eu fiquei muito passada. E aí, no primeiro momento, eu achava que o Clark Kent era uma coisa absurda, porque o óculos, né, pra mim, pra nós que estamos vendo aquele óculos, não significa muita coisa. É uma tentativa até meio fracassada de ele, né, se disfarçar. E aí, as pessoas... na verdade, enxergam o óculos como um elemento que é ligado ao nerd e não só isso, aí atribui toda a questão da fraqueza ao lance de você usar óculos. Só que aí eu vou pegando outro personagem, que pra mim a melhor parte da dissertação é quando ela fala de IT Crowd, porque eu me sinto representado de 20 formas. E o Moss é o personagem, vou colocar assim, mais extremo, né, da série. O cabelo dele é super estranho, ele usa óculos, ele nem sempre vem, tipo, ele vem de pano passado, mas de um lado tá amassado, o outro lado tá fora da calça. Ele tentou, né? Mas ele é tão estranho que não isso, deu. Ele tenta fazer um cabelo super descolado e, pô, eu adoraria dar um cabelo bonitão, encaracolado daquele e tudo, mas não deu, moço. Tá faltando alguma coisa, aí vem assanhado pra... Enfim, ele é isso, né? E quando você olha pro ator, você diz, não é o mesmo cara. Não tô falando mais do personagem, tá? O ator, ele praticamente penteou mais direitinho o cabelo, tirou o óculos e colocou um terno normal, assim, vou colocar. E tudo mudou. E tudo mudou. Então o Clark tá muito certo. A gente que tá errado. A gente tá completamente errado. Somos todos os cidadãos de nós Metrópolis. Caímos, exatamente, nós caímos no bait de Metrópolis. Logo no início da dissertação, tu deixa, Soraya, uma pergunta que tu já falou aqui, que deixou ela em aberto, né, no final. A mudança de imagem dos nerds é real? Uhum. Você já deixou claro que tu não tem essa certeza, né? Não, e eu nem sei se é alguma coisa que a gente vai ter certeza algum dia, porque é aquilo que eu falei. A representação do nerd, ela muda, e a aceitação, né, mudam de acordo com o local que você tá... inserido. Então, em muitas vezes na minha dissertação, eu consegui até provar que o nerd tinha mudado e que hoje ele tinha evoluído para uma coisa mais aceita. E em outros momentos, não. Especialmente quando eu escutei o público. Mas em algum momento vocês acham que a TV ela contribuiu que se disseminasse a questão do orgulho nerd? Orgulho nerd é um negócio tão complexo. Eu acho que, primeiro, eu não concordo de... Eu não gosto desse nome e não concordo que deva ter essa abordagem, até porque eu tenho outros movimentos que precisam mais do nome orgulho serem atrelados a ele. Não o movimento nerd. O que eu acho, Alan, é porque assim, olhando pra minha história, eu passei muito tempo sendo um dos melhores alunos do colégio onde eu estudei. que a gente estudou junto e eu só descobri hoje. É. E existia uma pressão muito grande para que eu fizesse as tais faculdades nobres. Direito, medicina. Tendo estudado nesse colégio, você sabe que o próprio colégio fazia, exercia essa pressão. Então existia uma lavagem cerebral. E dentro da minha casa também. Eu tenho um pai formado em direito, eu tenho minha mãe, que ela é policial e tudo mais. Então eles queriam que eu seguisse esse tal do caminho nobre aí, do conhecimento, seja lá o que for. Aí eu decidi fazer história. E foi um baque, assim. O colégio veio conversar comigo. Sério? Eles vieram conversar comigo. Poxa, mas você sempre tá aqui nos top 5 e tudo. Por a gente que você queria vai colocar história? O teu rosto no anúncio do jornal. É, tem esse ponto comercial, mas também tem o lance social da pressão. Dentro de casa foi igual. E por aí vai. Porém, esse mesmo cara cursou história no sétimo semestre, resolveu fazer computação. Antes de terminar o curso, já tava ganhando mais do que minha mãe ganhava quando tava, sei lá, no auge da carreira dela. E daí ela viu isso e disse, parece que é legal esse negócio aí de ter um filho estranho dentro de casa, lendo quadrinhos que quando falta energia acende a vela e não para de ler quadrinhos. Parece que é legal. E hoje minha mãe acha o máximo. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Me odiando me colocar como nerd, porque eu não gosto da alcunha, mas nós provamos que dá certo. Entendeu? Eu garanto que a senhora aprovou que dá certo para várias pessoas, inclusive para várias pessoas que duvidaram que ela deveria fazer uma dissertação a respeito desse tema. Tô errado? De jeito nenhum, teve muita gente. Mas nerd, ô besteira. Qual a validade acadêmica desse assunto? Então, agora eu tô gravando podcast. Então, eu acho que nós provamos o contrário. Esse é o ponto. E isso é analisado aqui também, na dissertação da Soraya, quando ela fala do Leonard. Que fala muito, né, o backstory dele é muito sobre problemas ali na infância, do relacionamento com os pais também, de como ele sofria outros tipos de pressão, eram outros vetores diferentes do meu, mas levavam ele a ter uma percepção do mundo que eu também tive, e por aí vai. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira bem longa, é isso. Pra mim, tudo, PH, acho que também tá muito relacionado, assim, óbvio que pra você teve, né, a perspectiva da sua família, que viu aquilo acontecendo na prática. Sim. Eu não tava com sua família, então, né? Eu não sei. Mas a minha dissertação tem um pouco disso, que fala que um dos motivos de a gente hoje aceitar melhor socialmente o nerd, é porque o nerd hoje, ele também representa um sucesso financeiro. Então, à medida que, né, grandes carreiras foram feitas em tecnologia, por exemplo, e que aí aquele cara totalmente, né, entre aspas, fracassado, que era visto como um Zé Ninguém, não sei o quê, que o cara de uma hora pra outra ficou rico, aí, poxa, num sistema capitalista, as pessoas olham pra esse cara e dizem, olha, não é que ele é bacana? Não é olha, que ele... olha aí o jogo virando. Não é que ele é uma sociedade consumidora interessante pra que eu coloque meus produtos e venda mais? Não é. E o nerd é uma figura que é completamente baseada no consumo. Então, você associa as duas coisas. Você tem um cara, e aí, ou mulher, né, claro, mas considerando que eu tô falando muito cara porque a gente considera, eu considero na minha dissertação que é uma figura, né, essencialmente masculina. Assim, concordo. Então você vê esse cara que agora ele tem dinheiro e você tem alguma coisa que ele quer comprar, poxa, melhor união, melhor união. Então não é à toa que você vê, gente, a Marvel, que produtora que é a Marvel hoje, que universo que foi construído. Eu disse, nossa, como a Marvel é incrível colocar essas coisas na rua e tal. Gente, não, isso tem um objetivo comercial muito forte por trás. Até pra mim, que aí, não deixa de ser legal. Não deixa, né, de ser legal, porque afinal de contas a gente tem boas histórias sendo contadas. Mas o nerd ter se popularizado não é só né, do dia a dia, de a gente ver que aquele cara deu certo, que ele conseguiu algum tipo de sucesso, mas também perceber que essas pessoas foram vistas, foram enxergadas como um grande grupo consumidor em potencial. Que o nerd, enquanto ele tem dinheiro, ele tá gastando com edição especial de não sei o quê, com ingresso meia-noite pra assistir Vingadores, com um boneco super realista e não sei o quê, com um jogo em pré-venda que custa R$300 e assim por diante. Então ele foi visto como um grupo consumidor e aí ele conseguiu ser mais espalhado, ser mais visto, ser mais propagado midiaticamente também. E deixa eu só complementar com um assunto um pouco espinhoso e um convite para um podcast futuro também. Eu queria que no futuro a gente abordasse e eu não participasse desse, obviamente, a não ser como ouvinte, é que a gente abordasse a representação do público LGBTQ+. Nossa. Né? E é muito provável que, se você tirar nerd do que a Soraya falou e colocar o público LGBT, vai dar na mesma. Conversando com os meus amigos, eles se veem também muito agarrados, assim, peraí, eles estão representando a gente, estão jogando a gente, porque a gente compra, a gente gosta de consumir, a gente gosta de marca boa, a gente gosta de se vestir bem, de usar produtos de beleza que os homens não usariam, os cis, né, não usariam, uhum. E por aí vai. Né? Então, assim, não vamos também romantizar muito, porém, é como ele, como um dos meus amigos falou, ele é bem legal porque ele é da moda, né? Ele é estilista, bem respeitado na cidade. E ele fala, não vamos romantizar, mas, por outro lado, é legal. É exatamente isso que eu acho. Essa motivação inicial, ela vai se perder. Como praticamente todas as motivações iniciais sociais, elas se perdem. Inclusive a do nerd. Foi mais ou menos isso que eu pensei, PH, quando saiu Mulher Maravilha. Que aí foi aquele... Furou, né? Nossa, todo mundo comentando. Soraya, você está animada. Eu disse, gente, eu tô muito animada, eu tô muito empolgada. Mas não vamos esquecer que isso é uma iniciativa capitalista para cooptar o público feminino que não está se sentindo representado nas obras nerds que estão sendo divulgadas. Quando saiu Capitã Marvel, mesmo, eita, agora a resposta da Marvel, nossa, vai ser incrível. Eu disse, acho lindo, de novo. Não mesma vamos coisa. Esquecer que é uma iniciativa capitalista. Porque eu também, como publicitária, pra mim, às vezes, fica até mais fácil enxergar. Sim. Essas coisas aí, meus alunos às vezes chegam muito empolgados. Ah, calma, segura um pouquinho. Ah, porque a Marvel finalmente enxergou o Capitão Marvel. Calma, que a Marvel viu que agora ela tava perdendo dinheiro. E aí viu que com Mulher Maravilha dava certo. Então, a gente sempre tem que olhar esse lado. Porque, né, sistema capitalista é isso aí. Soraya, só... fazer um elogio à tua dissertação, tá? Eu tinha montado a pauta antes de te chamar. Depois, quando eu li a dissertação, mudou tudo. Eu tinha montado conceitos antes exato. De chamar, mudou tudo. Pra tu entender o peso do que tu escreveu. Oh, gente, e aí, o ouvinte que tá muito interessado, entra na postagem do Só Mais Um Episódio, que eu vou colocar lá o link lá pra vocês lerem toda essa dissertação. Soraya, muito obrigado. Antes da gente ir embora, você está convidada agora, nesse momento, vamos entrar para no qual o último episódio? Fazer o ouvinte que ainda não... que tá caindo de paraquedas aqui nesse primeiro, como se fosse o primeiro programa dele. Espero que seja dos meus alunos. Obrigado a escutar. Tô brincando, não. O sim. Por favor, obrigue. O qual vou o último? O quê? Valendo nota. Mentira, vou não. Talvez. Sim, é possível. O qual o último episódio é uma maneira de eu tentar, da gente tentar entender aqui qual foi o último episódio, o episódio mais recente que você assistiu, pra gente tentar pegar, utilizar de uma forma de indicar novas séries e indicar o que, que você está vendo e fazer as pessoas conhecerem novas coisas. Eu já entendi que você passou por um trauma de Big Bang e eu não sei se você ainda vê série de tão traumatizada que ficou em relação a Big Bang. Eu ouvi relatos que ela foi até pra clínica de reabilitação. Depois de tanto tempo vendo uma série, mas qual o episódio mais recente que você viu? Vou dizer que eu não fiquei assustada, porque eu ouvi episódios de vocês anteriores e eu já sabia desse momento. Olha, tem que mudar isso aí. Tem que fazer no meio do episódio. E eu, o que eu vou deixar de indicação foi uma série que me pegou muito de surpresa. Eu ouvia muitas pessoas falando que era boa, mas que eu fui, assim, sem expectativa e eu fiquei tão apaixonada que eu já revi a segunda vez. Que foi The Marvelous Mrs. Maisel. Muito boa. Gente, por que não falam sobre essa série? Eu não tenho palavras para descrever essa série. Não tenho, assim, porque ela me pegou muito desprevenida. Eram de produtores e roteiristas que eu já conhecia, porque são dos mesmos criadores de Gilmore Girls, que é uma série que eu amo desesperada. Depois do revival de Gilmore Girls, eu tinha ficado muito decepcionada. Ah, eu acho que foi isso também que baixou um pouco a minha expectativa. Mas foi uma série que me captou no primeiro episódio, que eu já fiquei fascinada pela Midge Maisel e quis acompanhar a história dela até o final. E eu assisti tudo, eu acho que em uma semana ou duas, as duas temporadas. Então, recomendo demais, demais. Aquele, né? Vai sair um doutoradozinho aí? Ah, queria, hein? Ai, gente, é difícil. Tô pensando muito no que fazer nesse doutorado. Se você fizer sobre a representação da mulher na TV, eu adoraria, tá? Você já estaria convidado no podcast. É, como doutorado é uma coisa que a gente não pode falar muito, porque tem a questão da originalidade, então eu não posso, né, me aprofundar, mas uma das coisas que tá em jogo é continuar com o nerd, mas do lado feminino. Legal, tá. Legal. PH Santos. Rapaz, finalmente trazendo, acho que uma série de impacto agora, boa mesmo, que eu assisti o primeiro episódio de Chernobyl. Muita gente tá falando, e aí, né? Cara, e aí eu entrei no primeiro episódio agora à noite. Fascinante. Cara, na história, e acho que no jornalismo também, a gente aprende o tal da história vista de baixo, que pro jornalista é o personagem. Precisamos de um personagem pra essa história, né? Precisamos de um ser humano comum. E tem tantos, e eu nunca me perguntei sobre os seres humanos comuns, sobre essa história vista de baixo de Chernobyl. E como eles criam isso com essa série é brilhante. Você sai do primeiro episódio não querendo assistir o segundo episódio. Você sai querendo do Wikipedia, depois todas as referências do Wikipedia, depois os nomes citados, depois você vai buscar. Você quer conhecer as pessoas, você quer conhecer os nomes, você quer conhecer os locais, você tira da sua cabeça que é uma região pequena. Enfim, tô empolgado. Primeiro episódio, fascinante. Não sei se vai manter, faço a mínima ideia. Porém, como é uma minissérie que foi muito bem pensada por muito tempo, acredito que vá. Mas, primeiro episódio... forte. E eu não tô falando nem de técnica, porque de técnica ela é Roma, momento, época Roma da HBO. Sim, Chernobyl é brilhante. Primeiro episódio que, por favor, vejam. Se não quiserem ver os demais, beleza, mas só o primeiro episódio, né? Só esse episódio, com certeza vem a vontade de ver mais outros. É, eu quis ler, enfim, tô maluco. Olha a nova Game of Thrones aí, PH Santos. Tô brincando. Não, acho que não. Calma, paciência. Antes que as pessoas comecem a se assustar, calma. Olha, eu fiquei sabendo um negócio hoje sobre o Watchmen, viu? Mas depois a gente conversa. Eu tô fazendo uma maratona de Big Bang Theory só pra fechar o ciclo, acabar a última temporada. Então foi o teu último episódio? Adeus. Foi? Último, é. Exatamente. Essa semana eu tô vendo a última temporada. Fazendo uma maratona aí pra fazer também. Fechar o ciclo e dar adeus e tentar... Vou criar coragem. PH Santos, mais uma vez, obrigado. E Soraya Madeira, olha, precisamos ter mais você aqui. Pode me convidar, gente, que eu venho sempre. Adoro podcast, adorei conversar com vocês. Então, muito obrigada pelo convite e fico à disposição. E deixa eu só terminar com a citação que eu busquei aqui, já que, né, ela trabalhou com muitas citações e tudo. Eu queria citar o que, para mim, hoje deve representar o nerd. É o pai do Cris. Com a frase: se eu não comprar nada, o desconto é maior. Né? Cuidado com a tentação, bicho. Vamos quebrar o sistema. Vamos deixar eles fazerem as paradas, mas vamos comprar menos. Maravilhoso. Valeu, gente.